90 desce para 2012, ele final já tem que ser reposto estabilizado. Chama Recife no 260. 1260, trip 5219, grata. Zona autorizando ingressos, agilizando via Juliette, remota 14. 1925. 3935, 1925, boa noite. Boa. Zona Salvador, boa tarde, 1925, 1700. 1925, está sob contato radar na decolagem, sobe ao 360, dá presente voo para de Elephant. Dá presente Elefa, voo no 925. Papatango Romeu, Papatango, via corredor forte, reporte, ingresso no Interlagos. Decolagem autorizada, pista no 0, gol no 755. Iniciado. No 2 está livre da restrição e pelou. É. 9 1 no POB, 4 horas de autonomia, Guarulhos alternado, TAM 3145. TAM 3145, observe o parqueamento na remota 14. O Embraer da Passaredo, após prossegue via parte principal, Índia e Alfa. Monster 10, torre no 86, ajuste no 012. Então, bom voo, boa tarde. Gente, visual coronado da Passaredo, prossegue parte Índia Alfa, Monster 10, 186, até 3145, boa noite. Boa. Né? Bruno 755 decolou, Zuno 2, chama em controle 1935, uma boa tarde. Grato. 55, boa tarde. Bruno 755 está sob contato radar, sobre o 360, da presente voa Leda, após Leda, Bridge. 360, Leda, após Bridge, obrigado. 3190, chama a torre, 1186 dúzia. Dia novembro, para controle. Área do Pôr do Sol, 2039 Zulu. Controle, gol 612, gente da Tango, passo 230. O 1612, aciona a identificação, a chegada é a Mari, desce aos 50. Mari 050, gol 612. Salvador, boa tarde, 3290, passando 3190, ciente, avistado livre, pouso no 0, 140 graus com 8-9, 3190. Livre, pouso no 0, 3190. Índia November Alpha para se adequar aos corredores visuais de Salvador, desça para um no 1500 pés, ajuste no 012, autorizado ingresso portão Candeza presente. Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, está 3145, boa tarde, dono zero pronto, desloca a aeronave na final. 73145, após a passagem do tráfego da companhia na final, ali mantém 3145. Passa a passagem do tráfego na final, ali mantém 1-0, está 3145. Alpha Victor Juliet, fly direct to roundabout, report visual with runway 17. Fly heading roundabout, you report visual to runway 17, Tango Tango, Alpha Victor Juliet. Poderia coordenar a Prod Bridge pro voo no 755? Aguarde no 755. Grato. Para o solo. E a transmissão está muito baixa. Quem puder checar o equipamento, por gentileza. Permanece clareza 1. TAN 3567, retidação do portão 11. Agora sim copiado, TAN 3567, Nuro Clareza 4, 380 Brasília. Afirmo, 3567. TAN 3190, solo 1 no meio, libera a direita, solo 129. TAN 720, completa final, chama a torre no 8612. TAN 286. TAN 567, autorizado Brasília, nível 380, Upezulu no 7, aerovia, decolando a 10, curva direita na subida Arbor, após Elefa, aciona 5442, controle 119, decimal 35. Mike Eco Delta, autorizado a prova do farol de Itapuã, reporte na ideal de descida. Então, Elefa. Transponde 5442, controle 119.35, é subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, e após direto Elefa. Elefa não é transição, ok? Gente, Arbor, direto Elefa, 3567. Correto, tá 3567 no portão 11, chame pronto, pushback. Manda pronto, 3567. Colo, boa tarde, tá 3190, lembrando as pessoas. Boa tarde, tá 3190, táxi livre, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, 3190. Tá despejado, baixada travada, é o Juliette, 720. 6720, continue na aproximação no 0, 150 com 89, 6720. 720. Patão indicado? Passou, desculpa, prossiga. Você tem condições de reduzir sua indicada em 20 nós? Eu vou fazer na medida possível aqui, vou tentar. Ciente. Poderia confirmar o horário para o TAN 3567? O horário do seu plano aí, é isso que planejou? Negativo. Ah, a hora. Horário Zulu. Ok, 2019 agora. 2019. 2019, obrigado. 0119. Controle Salvador, boa tarde. Altan 3145, decolou perfil Data El cruzando 2000 pés. 3145 está sob contato radar, Flabel 380 da presente Leda após Leda Bridge. 7 da presente Leda após Bridge, 3145. Alpha Victor Juliet, contact tower now 118.6. 118.6, Papa Tango Alpha Victor Juliet, bye bye. Bye bye. Eco Delta descida para 500 pés, ajuste 1012, reporte. Visual com farol de Tapuã. Eco Delta desce para 500 pés, o ajuste em Salvador 1012. Reporte visual com o farol de Itapuã. 4, 4, 3. Roger, Alpha Vita Juliet, clear to land runway 17, wind is 150 degrees, 08 knots, Alpha Vita Juliet. Clear to land, Alpha Vita Juliet. Boa tarde, Web 6720, Livrona, Suscoro. Boa tarde, Web 6720, Taxi Livre Alfa, Pai Juliette, Portão 04. Alfa Juliette 04. Por 6112, livre da restrição em TAP, desce para 2000 pés, no ajuste 1012, livre final LSXA, reporte estabilizado. 2012, reportará, com 612. Churro Papatungo, Romeu Papatungo, prova da rotatória já visual pairado ou não? Gente, Romeu Papatungo, somente para informação, nós temos o tráfego do Alfa Vitor Juliette na final da 17. Chama agora a torre 1862. Gente, do tráfego do Alfa Vitor Juliette, chama a torre em 1186, grato, Romeu Papatungo. Torre Salvador, muito boa tarde, Papatungo, Romeu Papatungo, prova da rotatória visual pairado. Gente, Romeu Papatango, reporte rotatório, Romeu Papatango. Reporta rotatório, Romeu Papatango. Recife, eu tenho o nível 390, copia? Vamos. 390, Recife, está autorizado, boa noite 56, decola da 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5437, controle 119.35. 390, tá, Recife, curva esquerda, Puca, Caju, 5437, 1935, controle. Marcos, boa noite 56, chame pronto. O Mike Eco Delta, chama a torre 1862. Vendor Alfa, prossiga. Mike Eco Delta, prossiga. Se desejar dar presente, vou à prova da rotatória. Isso, foi um PLB? Taxi. Copiado, táxi livre, pátio 3. Após, pátio principal, segunda direita, Indy Alpha, ponte espera 118.6. Ajuste 1012, bom voo, boa tarde, 35415. Pátio 118.6, ponte espera 35415, até a próxima. Ground back 24, clear to back track and report runway. Vacate do Alpha Vito Juliet. Romeu Papatango, pode encurtar a aproximação, reportar na curta final, Romeu Papatango. Vai encurtar a aproximação, reporta na curta, Romeu Papatango. Mantendo a linha do litoral, aguardando instruções para cruzamento do campo, ingressar na perna do vento da pista no 7, Mike Eco Delta. Pela direita da 1-7, mantendo a perna do vento, aguardando para girar a base, temos tráfego na final da 1-7 para pouso naquela cabeceira. Reporte visual com o mesmo, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta. Barreiras, copia o 340. Copia. 231, está autorizado Barreiras, com nível 340, decola da... Pistão no zero com curva esquerda, na subida Momo, após Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo e uniforme Cogbo, após direto Detor e após prossegue conforme o plano, direto Zambi, direto Rio Pur. Aciona 5164, controle 119, decimal 35. Aproximadamente uma milha daquela cabeceira, o Mike Eco Delta deverá segui-lo como número 2. Cento e cinquenta com 8 nós, 5415. Correto. Dedor, Delta Eco, Delta Oscar Romeu, passarei 2231 na remota, chame pronto, pushback. Para 206, boa tarde, formação uniforme, para Recife, eu tenho 390 autorizado, copia. 206, Recife, 390 autorizado, aerovia Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5435, controle 119, decimal 35. Altas 4206, chame pronto. Delta final, vai estar travado. Continue a aproximação, guarde autorização de pouso, Mike Eco Delta. Presente 5415. Os 28, informo que tem um helicóptero que fará pouso na cabeceira no 7, naquela cabeceira, ok? Eco Delta tem pouso autorizado, vertical cabeceira no 7, após aguarde para o táxi, para o pátio 4, Mike Eco Delta. Romeu Papatango, é a torre. Aguarde a passagem do tráfego e vai pousar e já sai direto para aquele pátio, ok? Delta completando o pouso e já saindo direto para parte 4, Mike Echo Delta. Número 2, checa o trem, pouso livre no 0, 150 graus, 8 nós, 1612. Baixado e travado, autorizado o pouso, 1612. Centro. Solo Golo 956, para o táxi com 67 amor, 3 horas e 30, alternando Salvador. 3 horas e 30, Salvador. Confirmando PLB 067. 67, 67, 3. Temos via Indial, quanto espera 118.6, ajuste no 0, 1-3, 1013. E tenha um bom voo e boa noite, boa noite, 5-6. Via Alfa, 18.6, 1013, 9-5-6, bom trabalho, boa noite. Ativo em acústico, pista livre, Romeu Papa Tango. Boa tarde, Romeu Papa Tango. Beleza, via para a 601. Firme. 601, autoriza via. Autorizado direto 2000, comandante. 1013. Dei final elétrica que tem reposto estabilizado. Saída da restrição em pelo. É, boa tarde. 1-8, né? 1-9. É 1-9, hein? Ou corrigindo, desculpa, é 1-8-5-6. Isso, 1-8-5-6. 1-9. Boa tarde, Bruno Menos 2, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette, Bruno Menos 2. Victor 56, decolou os 34, controle 1935, boa tarde. 1935, obrigado, bom trabalho. Controle, boa noite, Gol 856. Saída Pucajá, Maracaju. Pucaracaju 390856. Copiou, PLB. Copiado, passageiro desse 31 graus, táxi via parte principal, Índia e Alfa, Ponte Espera Torre, 1186, ajuste no 013. Tem um bom voo e boa noite, passageiro 231. Ponte Espera Captura 0, confirmando táxi via Índia, ok? Se aproximando do CR, voo no 612. 02, aguarde para ingresso antes da Juliette. Aguarda, Juliette, com 2. 601, informe checado no 01489 no 601. Agora. Índia Serra checado, 01. No 601, no livre pouso no 0, 150 graus, 8 nós no 601. Livre pouso na 10. BR-6143, livre da restrição em Pelô, prossegue descida para 2013, autorizado sinal LSX6, reporta estabilizado. 2013, reporta estabilizado, BR-6143. Ônibus da 3. Com aeródromo.